A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital fechou as contas de 2015 com um saldo positivo de 1 milhão e 300 mil euros. As contas foram aprovadas na última reunião do Executivo Municipal com o voto favorável do único vereador da oposição, João Brito. As contas demonstram, segundo o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, que o município não gastou mais do que aquilo que tinha. Para além de apontar o dedo ao governo, que reduziu nas transferências de capital aos municípios e assim condicionou a alavancagem, o presidente da Câmara notou o atraso no arranque do Portugal 2020. Por esse motivo, 2015 foi sobretudo um ano de preparação para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que visa melhorias, sobretudo na cidade. A Câmara Municipal não é administrada como seja uma empresa, porque a Câmara Municipal persegue objetivos públicos que ninguém lhe paga para prestar determinados serviços. Aquilo que se teve como princípio e aquilo que foi sempre fundamental e aquilo que eu disse está demonstrado claramente aqui nestas contas. Está demonstrado de uma maneira clara. A Câmara Municipal não gastou mais que aquilo que tinha. E não gastou mais, teve um saldo de 1 milhão e 300 mil, Dr. João, confirma, 1 milhão e 300 mil, porque incorporou-se, como foi hoje feita aqui esta primeira alteração orçamental em relação a 2016, que é o saldo da gerência anterior. E por isso que não estava apurado no orçamento e teve que ser reintroduzido hoje no orçamento de 2016. O que quer dizer, e aquilo que se perseguiu foi claramente. Mas há aqui outra coisa que se tem que dizer. O problema, no último governo deste país, teve uma ideia que o país não precisava mais de obras físicas. Reduziu drasticamente as despesas de capital, que são as despesas, as transferências para capital, que são as transferências para as obras, condicionando a alavancagem. Depois há outra coisa que também é preciso dizer. O quadro comunitário, que devia começar em 2014, e que hoje também ninguém se engana, as câmaras municipais, se não tiverem verbas dos quadros comunitários para fazerem as grandes obras físicas, nenhuma tem capacidade para as fazer, tirando as grandes câmaras que têm grandes receitas de IMI, que não é o caso da Oliveira do Hospital. E por isso nós temos que ter consciência. Temos consciência que este foi, sobretudo, também um ano de preparação e de lançamento do PEDU. O autarca falava assim na reunião onde anunciou ter negociado com a CCDRC as verbas no âmbito do PEDU e que vão possibilitar 7 milhões de euros em obras na cidade com participação em 85%. Oliveira do Hospital irá a curto prazo lançar obras dentro só da cidade de Oliveira do Hospital no valor de 7 milhões de euros denunciado e de fechado neste momento o PEDU com a CCDR e com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Oliveira do Hospital. Eu acho que são boas notícias. E há uma parte que é esforço da Câmara Municipal e há outra parte que é o com participação. Os 7 milhões é na totalidade e a CCDR e o PEDU será 85%. Também temos, e é outra coisa interessante, vai haver um fundo para investidores privados que ficará dentro e será criada nesta Câmara, também para os privados e para os públicos, uma autoridade de gestão que estamos à espera, que neste momento eu e todas estas cidades que acabaram de denunciar o PEDU, que estamos à espera de regras, porque será aqui na Câmara Municipal um departamento autónomo em relação à Câmara que fará a análise das candidaturas e dos projetos. A Rua Virgílio Ferreira e a Avenida Doutor Carlos Campos, na cidade, são obras de requalificação que o município espera lançar em breve no âmbito do PEDU, sucedendo-se outras obras de intervenção no território da freguesia de Oliveira do Hospital.